Queria agradecer a todos vocês. E nós vamos tocar um rock. E espero que vocês gostem. Thank you. Som tá bom? Tá legal? Queria chamar um cara muito especial para tocar essa música com a gente. O nome dele é Fezes. Fezes. Fezes Dinamite, por favor, se apresentar ao palco. Turn in my body, I've been turning my mind. vou da Regional Leste de Madeira. Checão tá lá atrás pra você, fi. Barro Copacabana, Conjunto Felicidade. Um abraço. Oi? Ipiranga, um abraço. Valeu. Que isso, galera? Palavrão. Japonesa, que a gente fez uma versão, chama o Sake a Moradores do Cerrado. Obrigado, Léo Brian. Gente, eu queria aproveitar esse momento muito especial que todos vocês estão aqui prestando atenção na gente. Eu queria mandar um protesto aqui, galera. 2010 é o ano da sustentabilidade. SW é o caralho. Todos vocês, gente, todos os homens sabem o que eu tô falando. Gente, o mundo vai acabar. O planeta, esse planeta Terra que a gente tem, é o único que a gente tem, gente. Então, sempre que vocês tomarem banho, desliguem o chuveiro ao bater uma punhetinha. Muito obrigado. Trabalhar sem um cara decente, bebendo raramente. Inadequado, inadequado, inadequado. Agora, a gente nunca tocou antes. Música a gente vai dedicar para um brother. Quem tiver participação na sociedade da obra não tem opinião aqui, viu, gente? Pode atrás do canil. trail. We go downtown, got a bit of track. You're gonna drive on green and blue. It's a late shift, but what's the deal? We're right, alright. We're right. It's a rock till dawn, ready to rise. Made a kind of drag, one screaming down the streets. And ride on. Got a black uniform, never too bad. Play comes for real, play comes for pain. Let's fight. Thank you. We'll be right back. Essa é uma música antiga, gente. Essa é pra relaxar. Todo mundo deixa o dinheiro ali, pode ir embora, por favor. Obrigado.